Então, nosso tema dessa noite, a morte não é o fim. Quando se fala de morte, né, principalmente essa frase, a morte não é o fim. Algumas pessoas às vezes pensam assim, é fácil falar sobre a morte. Né? É fácil os outros falarem sobre a morte quando eles não estão envolvidos com algum problema de saúde grave que lhes perturba. Ou quando alguém da família deles não está passando por um problema de saúde e que de repente tem a iminência da morte próxima, ou quando algum amigo. Então é fácil falar sobre isso. Mas na vida tudo é uma sequência. Na verdade a gente precisa se preparar para as coisas que nós sabemos que acontecem. Ou que vão acontecer. A morte é uma situação inevitável. E nós aprendemos a encarar ela de uma forma negativa, com dor, com muito sofrimento, porque nós entendemos que ela é uma ruptura, que, como diz a frase, ela é o fim. Então nós, de certa forma, nos desesperamos perante essa situação que se apresenta. E nós viemos falar o contrário hoje, então, que não é o fim. Então, o que nós precisamos, de uma primeira forma, é pensarmos, perante essa situação, o que, que a gente pode fazer, seja com a nossa ou com a dos outros. O que, que nós podemos fazer perante aquilo? Muitas vezes a gente se revolta, não aceita, e tenta fazer coisas que acabam nos prejudicando mais, ou prejudicando os outros, mas a gente não resolve o tal do problema. Então a gente sabe que nós precisamos é compreender, aceitar, trabalhar um verbo que é resignação. Nós temos que, todos nós nos consideramos cristãos, acreditamos em Cristo, acreditamos em Deus, mas até que ponto nós realmente acreditamos que nós não aceitamos situações tão naturais da nossa vida. Então a aceitação é o primeiro passo para que a gente possa falar sobre morte sem dor, sem desespero, sem tanto sofrimento, ou tentar entender por que que o sofrimento nos abate. Nós precisamos modificar conceitos que nós trazemos. Eu disse, né, que nós aprendemos a ver a morte como uma coisa negativa, e não é. Então, essa modificação dos conceitos que nós trazemos, ela é necessária para que a gente consiga encarar essa situação, que serão talvez várias nessa nossa etapa que nós estamos vivendo. Talvez várias pessoas próximas de nós desencarnem. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos confortar os outros que precisam de conforto, de entendimento, quando ainda não tem, se nós não estivermos preparados e estruturados para isso? Mudança de conceito é a primeira parte do que nós precisamos fazer. E quando nós falamos de morte, a gente sabe que a morte ela só existe na matéria. E ainda assim, sob determinado ponto de vista. É a matéria que tem ciclos e que se modifica. É o corpo que morre, como nós aprendemos a falar. É ele que deixa de existir. E quando a gente nasce, até o momento do nosso desencarne, se a gente conseguir desencarnar com bastante idade, a gente vai ver que o corpo ele vai se modificando. Ele vai sofrendo o desgaste do uso do tempo. É ele que sofre a ação dessa morte. Algumas pessoas dizem que não acreditam na vida após a morte. Que a vida é simplesmente essa etapa que a gente está vivendo. Eles não conseguem acreditar ou aceitar que existe uma vida após, porque isso gera algumas responsabilidades de sequência. Que nós somos aquelas pessoas que estão no comando da nossa própria vida. Então, para essas pessoas que às vezes não acreditam na morte, a gente pergunta: mas tu acredita em Jesus? Por que tu reza para ele se ele morreu? Por que tu tem uma medalhinha com um santinho, ou um crucifixo pendurado, ou uma fita, seja lá o que for? Então, essas são as contradições, que algumas coisas são fáceis da gente aceitar e outras são mais difíceis, porque nos trazem algum desconforto. Mas a gente vai aprendendo a trabalhar isso, a entender de que forma que essas coisas vão acontecendo. E nós temos, pelo menos para quem quer acreditar, diversas provas de que o espírito permanece após o desencarne. Nós temos provas materiais, nós temos provas afetivas, provas contundentes que não deixam dúvidas da continuação da vida após o término do corpo. Nossa biblioteca está cheia de livros. E se a gente prestar atenção em vários sinais que nos cercam durante o nosso dia a dia, a gente vai perceber que algumas coisas se encaixam em alguns assuntos, em algumas situações. Algumas coisas, elas não poderiam ter uma origem senão bem anterior a essa vida. A compreensão que nós fazemos de Deus nos dá esse entendimento da sequência das existências. A diferença que nós temos, todos nós, uns aos outros, não poderia haver justiça se houvesse apenas uma oportunidade. Então, quando a gente fala de que a morte não é o fim, na verdade, a morte ela é o início. Nós estamos aqui de passagem. É como o aluno que vai para a escola. Ele não mora na escola, ele vai para a escola. Ele volta para casa. Ele vai para aprender e volta. Faz várias viagens. Nós mergulhamos várias vezes num corpo para aprendermos, para até nos reencontrarmos. Mas nós voltamos da onde nós viemos. Então, olhando de uma outra maneira, a morte ela é o fim de um ciclo e o início de um outro. É a oportunidade de um reencontro, de uma tranquilidade. O Livro dos Espíritos, ele nos fala, e até foi assunto do sábado, que através do sono nós temos a possibilidade de sairmos do nosso corpo e voltarmos ao mundo espiritual, mesmo que por breves momentos. E através dessa oportunidade é como se nós nos recarregássemos, nós fôssemos lá e buscássemos a esperança, a força que nós precisamos para continuar a nossa jornada de aprendizado, de provas que nós temos aqui. Então, se nós fazemos isso todas as noites, nós fazemos também quando nós abandonamos esse nosso corpo. E eu disse antes, a questão dos conceitos ela é muito importante, porque nós temos um apego a tudo que nos cerca. Nós queremos tudo ao nosso redor. Então, quando alguém da nossa família desencarna ou está prestes a desencarnar, nós muitas vezes lutamos para que isso não aconteça. Fazemos tudo para evitar, sem tentar entender o que é a justiça de Deus, a vontade de Deus, o ciclo daquela pessoa, o que é melhor para ela, e não apenas o que é melhor para mim, de poder estar na presença dela todos os dias, mas talvez ela não possa desfrutar dessa mesma presença que eu estou tendo. E frente ao meu desencarne, sabendo também desse processo natural, a gente sempre diz que nós não estamos prontos ainda, porque nós temos coisas para realizar aqui, nós temos etapas para cumprir, pendências que nós deixamos ainda em aberto, e a gente vai continuando a vida e parece que não vai desamarrando esses nós, para talvez termos ainda motivos para continuar, ou para tentar dizer, eu ainda preciso de um tempo aqui, não está na minha hora ainda. Então a gente vai tentando se enganar um pouco, né? Demonstrando assim também o nosso apego, aonde a gente está realmente focado. Mesmo sabendo que o certo é esse término, esse encerramento. Então nós precisamos realmente é nos conhecer mais, é ter mais momentos de reflexão, de silêncio interior, para buscar dentro de nós, cada um, dentro da sua experiência, buscar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai fazer a diferença mais na frente, seja nessa, seja em outra, seja onde for. Nós precisamos nos conhecer, nos acalmar, para poder tratar de um assunto como esse, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, pensando, modificando a nossa questão de estrutura mental para poder nos depararmos a qualquer momento com essa oportunidade. Quando se vai o corpo, renasce o espírito. Porque nós, quando estamos aqui encarnados, a gente não consegue muitas vezes demonstrar a nossa potencialidade, porque nós temos que ultrapassar a matéria. Então, às vezes, ela nos impede, principalmente por causa das nossas paixões materiais. E quando esse espírito renasce, renasce com ele tudo aquilo que ele fez, toda a obra que ele trabalhou durante toda a existência dele. Então, quanto mais potencialidade a gente tem nesse momento. Teve um químico francês que falou, 1700 e alguma coisa, muito tempo atrás, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, que tudo se transforma. Observando as questões químicas da natureza, através dos estudos que ele fazia, ele chegou numa observação que até hoje a gente se utiliza dela. Nada se perde, tudo se transforma. Então, quando acontece a morte, ela dá lugar ao espírito, à oportunidade do espírito se manifestar e retornar para o lugar de onde ele saiu.